a noite está calma e que a minha alma esperava por ti. Apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Voltas, meu amor, fica comigo, não me despreze, que a noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida estando em ti. Hoje que a noite está calma e que a minha alma esperava por ti, aparecesse afinal, torturando esse ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Voltas, meu amor, fica comigo, não me despreze, que a noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida estando em ti. Quero mandar um abraço todo especial ao meu amigo Giovanni Macedo. E um abraço também muito especial ao meu pai e minha mãe, que deve estar me curtindo nesse momento.